Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram. Lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não me deixou falar. É, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Ai, me fazer passar essa vergonha um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolo na estrada, sem ter nunca um cantinho do seu para poder descansar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar.